esqueci do teu chamar. Não esqueci da tua voz. Está bem vivo aqui dentro de mim. Sei que me chamaste pra servir. Não esqueci do teu chamar. Não esqueci da tua voz. Está bem vivo aqui dentro de mim. Sei que me chamaste pra servir. Usa-me, Senhor. Usa minha vida para ti, só pra ti. Usa-me em tuas mãos. Quero entregar meus planos. Quero entregar meus sonhos e desistir de mim pela tua glória, ó Deus. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Não esqueci do teu chamar. Oh, oh. Não esqueci da tua voz. Está bem vivo aqui dentro de mim. Eu sei que me chamaste pra servir. Usa-me, Senhor. Usa minha vida para ti, só pra ti. Usa-me em tuas mãos. Quero entregar meus planos. Quero glória, ó Deus. Usa-me, Senhor. Usa minha vida para ti, só pra ti. Usa-me em tuas mãos. Quero entregar meus planos. Quero entregar meus sonhos e desistir de mim pela tua glória. Usa-me, Senhor. Usa minha vida para ti, só pra ti. Usa-me, usa-me. Quero entregar meus planos. Quero entregar meus sonhos e desistir de mim pela tua glória, ó Deus. Usa-me,